Ok, vindo 360, perfil, voo 909. Ligou 099, é a possibilidade de Elefa? Vamos ao 099, Matheus, Uno 705 autorizado, alinhar e manter pro zero. Alinhe e mantém 101-705. Uno 705, agilize manobras, vamos braço com a 10 milhas de cabeceira no zero. Paciente, Uno 705. Mike Bravo, aqui o solo foi aos 24, direita, sul, Salvador, 121, décimo 9. Direita, 119, Bravo. Mike Bravo, solo Salvador, Papatango, Mike Bravianchi, liberou na 34. Papatango, Mike Bravianchi, o destino é o Graé, táxi autorizado até a Taxi Quebec. Reporte na Taxi Quebec. Paulo Salvador, Papatango, Mike Bravo. Mike Bravianchi, táxi autorizado até a Taxi Quebec. Chame para ingresso. Tomo Alterna 1238. 05, mantém a função. Estou iniciando a decolagem, né? Está iniciando, bom, tá certo. Taxi via Alfa, reporte chance da Juliette. Alfa, reporte chance da Juliette, Alfa, o... Salvador, é o 1866, cano 372, baixado travado, desloca o campo. 1866, ajuste o 015. Pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 089. Ok, 090 com esse, tá molhada mesmo. Ah, deu, pistão molhada. Sim, tá, constrói, 1866. O ano 705, decolado aos 26, chame controle Salvador, 120, 28. 1208, vou no 705. Salvador, boa noite, vou 1705, decolou o perfil da EOS, Leandro. Vou 1705, contato com radar, decolagem, sobe via feita da EOS para nível 360. Israel para os 360, voo 1705. Paulo Salvador, Mike Bravianchi, Paulo Rodrigues. Táxi autorizado até a Taxi em Quebec. Na Quebec, reporte para prosseguir o táxi via pista no 7. Autorizado até Quebec, reportando na Quebec, mais de Brasília. 1866, sala 28, direita, São Salvador, 121, décima 9. 31, roda direita. 1260, altera 128, gol 099, obrigado. Salvador, muito boa, boa noite, é o gol 866 aqui pra vocês, tá na Alfa. 1866, boa noite, táxi autorizado via Alfa, Juliette, pátio 1, portão 04. Ok, tá autorizado Alfa, Juliette, por pátio 1, portão 04, pro gol 1866. Patango, Mike Laviante, táxi autorizado até o pátio do Graé. Reporte liberando pista no 7, mantendo esta frequência. Centro Recife, 1251, altera 1235, 1, 2, 3, decimal 8. Centro Recife, 1251, altera 1235, gol no 705. Tucano 3858, Oscar 1, identificação da SV, chegada a Mari, para nível 050, para ajuste em Salvador, Montana 5. 258, após etapa e voz, Serra Vida 366, desce para 25000 pés. Está autorizado a RNAV da pista 90, reflexo estabilizado. O ajuste calador 90 na pista. Ok, na proa do Serra Vida 366, descendo para 2500, reportará estabilizado. Está 3850. nave da 3854. 4854, 1918, 1895, uma boa noite. Confirme visual. Afirmativo, senhor. 3858, pouso autorizado, pista no zero. Vento 330 graus, 02 nós, pista molhada. Pista 3858, senhor. Livre pouso. Corinthians 858, terminando piso. 2858, boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, do 2850. Boa noite, eu faço 3231, tenho essa informação, caminhão 107. 3831, no SM identificação do SB, chegada a Gomp para 4000 pés. O ajuste em Salvador, 1015. 3795, estação, voa 2, estação, bom, para esse está chegada bom. Com a gente, Salvador, 1015, abaixo para a descida. Quando o bom que vai chamar para a descida, vou descer. Azul 2795, agora em contato com o radar 73 milhas, nordeste de Salvador. Azul 3831 após o ponto, voa a Serra Vitor 368. Galeão 1973, autorizado Galeão, Vila 360, decolagem cabeceira na zero. Curva direita após a decolagem, perfil de saída da EL, leda após leda DCT Irume, até November 857. Acena 5440, 120218, controle. Autorizado Galeão, 360, decoda 190. Tá com quanto em São Pajedo? Após venda, tiro 1, próxima de venda, 8. Correto, na próxima. 3831, 10425, 0010, 366, estou autorizado a RNAV da pista 10, o agente Salvador 05. 366, 2515, Salvador Azul 2795 para descida, quando possível, sua descida para onde deu. Azul 2795, após bom, irá avançar aqui por 368, a fim de evitar a área proibida de Aratu. Cliente, após bom, 368, Azul 2795. Azul 2795, desce para 4000 pés, o ajuste em Salvador, 905. 4000, 905, 2795. Celular, gol 1973, chama táxi. Vira por estacionário, gol 1973.